There. Marcandi.

y'all ready for this? DJ Martin J. Ready for this? done. Forgive us more. I give in to sin, because you had to make this life livable. But when you think I've had enough, from the sea of love, take more than another river full. Yes, and I'll make it all worthwhile. I'll make it hard time. Chamado Pain Mix, porque ele fica toda hora falando Pain, Pain, Pain, Pain, Pain. É muito legal, é muito divertido. Eu gosto de várias versões dessa, inclusive, né? Então o Flash House, ele toca uma versão do nesse caso aqui do Strange Love. Agora, o Pain Mix, nós já tocou várias outras versões, assim como outras músicas, a gente faz a mesma coisa. Tem versões boas pra tudo que é lado e a gente executa geral. Conferimos também Roberta Fleck, Kill Me Softly, Kylie Minogue, I Guess I Like It Like That, To Unlimited, Get Ready For This, Two Boys, I Won't Let You Down. Começamos o segundo bloco com Sonia Evans, Listen To Your Heart. Esse foi o programa de hoje. Eu espero pra caramba que ele tenha cumprido a função de pré-aquecer você pra balada. Bem, bem. Olha que legal. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. Bacana, né? Então é o seguinte, galera. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição do Flash House, ok? Um grande abraço a todos vocês e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, através do nosso site e de diversas outras plataformas, disponível também no TuneIn e rádio.pt. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. De mes insomnies, la lueur, un éclair, un miracle, un sourire, la douceur. C'est ta voix qui chante et m'éblouit quand vient l'heure de te croiser chaque après-midi, refrain au cœur. Le temps s'arrête, il se fige net, tu me donnes des idées de t'emmener loin. On se jette les ruisseaux dans les eaux salées. J'ai mal, mal, et tu ne le sais pas. Me blesse, c'est ça. De te revoir, je me blesse, qui me blesse, c'est ça, c'est ça. De te revoir, qui me blesse, qui me blesse, c'est ça, c'est ça. De te revoir, qui me blesse, qui me blesse, c'est ça, c'est ça. De te revoir, qui me blesse, qui me blesse. Ta vie qui s'écrit là quelque part, entre ces tours qu'on voit scintiller dans le noir. Quand tu te maquilles les yeux en face du miroir, pour un garçon auquel tu voudras plaire ce soir. Peut-être qu'au fond de tes rêves, dans un silence inavoué, tu attends qu'une voiture vienne en bas de chez toi pour t'emmener au large, large, que tu la prendras. Te tente mon collier, ou quand un de tes amants passe sa main dans tes cheveux dénoués, qu'il parle, parle, que tu ne l'écoutes pas. De te revoir, qui me blesse, qui me blesse, c'est ça, c'est ça. De te revoir, qui me blesse, qui me blesse. empty mansion in the rain just off the coast is the vibe now that I feel inside my soul. Like a spider, there's a web that you have wove. There's a heart now where there used to be a ghost. And oh, yeah, it's making me uneasy. Now I hear sounds in the hallway, rocking chairs are moving on their own. I'm falling for you, so much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me. There's a sound. That's the vibe now of the peace inside my soul. Like a spider, there's a web that you have wove. There's a heart now where there used to be a ghost. And ooh, yeah, it's making me uneasy. Now I hear sounds in the hallway, rocking chairs are moving on their own. I'm do óbvio. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Like a bullet in my chest, you're written, bound and etched forever in my mind. We are fading in our hands, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. But when the